alegria vem cantar. Para parabéns, vim aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Para parabéns. Para parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Para parabéns, vim aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Hoje é seu dia, dia de alegria. Vamos todos juntos festejar. Vem você também cantar os parabéns com o Patati e o Patatá. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Si! Para, parabéns. Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Só pra te ver, feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Parabéns. Para, parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Para, parabéns, vim aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Hoje é seu dia.